Bem, uma vez que amanhã é assinado o Dia Internacional do Bombeiro, como é que avalia o momento atual desta corporação da Oliveira do Hospital? Bem, como é que é o movimento atual? É uma associação estável, quer recursos e equipamentos e materiais, assim como humanos. É uma instituição que tanto serve a sua comunidade de acordo com aquilo que está legislado. Neste momento, claro que todas as associações debatem-se com problemas, quer de várias ordens, não é? Mas nós, por enquanto, mantemos uma situação estável. E com quantos elementos conta atualmente esta corporação? No Corpo de Bombeiros trabalha-se muito esta situação de recursos humanos. Neste momento mantém-se uma linhagem de informação, que é uma escolinha de infantes e cadetes, que vai com jovens compreendendo entre os 10 anos e os 17 anos. E temos aqui, portanto, um infante e cadete na ordem dos 75 jovens. Além disso, temos a formação da fanfarra. A fanfarra, neste momento, tem também jovens à volta dos 55, 60 jovens. E há uns, depois há aqueles jovens que pertencem à escolinha, de infante, e pertencem também à fanfarra. E depois tenho aqui uma média de 100 bombeiros. E tem sentido dificuldades em atrair jovens para o corpo ativo, uma vez que se trata de voluntariado? Sim, estamos a falar voluntariado, falou muito bem. Tem que haver um trabalho à retaguarda que permita fazer com que efetivamente os jovens adiram a esta causa, trabalhando os pais, arranjando iniciativas onde os pais também estejam imbuídos. Depois há um grupo de formadores ou instrutores por cada uma das secções. Há pessoas efetivamente preparadas para dar a formação, para que efetivamente eles não se sintam deslocados e portanto adiram a esta causa. Portanto, isto ainda é trabalhoso, não é? Porque também estas secções, os responsáveis das secções também são voluntários e abraçaram este projeto, portanto, fincados foram determinados, não é? Envolvem os pais, envolvem as crianças e temos conseguido levar isto a bom porto por enquanto. E quais as dificuldades mais sentidas atualmente? As dificuldades na gestão dos recursos humanos e precisamente a forma de lidar com estes jovens todos ao mesmo tempo, portanto, tentar arranjar dinâmica, um projeto, digamos assim, que os faça tirar determinados vícios que a própria comunidade nos traz e inseri-los em causas justas, não é? como são os bombeiros, ocupar esse tempo, se calhar, em outras atividades que sejam de justo valor, digo eu. Pois isso é dificuldade, é aquilo que se passa a nível nacional ou até mesmo a nível dos nossos distritos, é precisamente a dificuldade em manter recursos humanos na estrutura dos bombeiros, uma vez que são voluntários, não é? E mesmo os profissionais que existem são profissionais com um salário muito, muito abaixo da média, não é? E que, ou através do ordenado mínimo nacional. Claro que isto devia ser visto de outra forma. Eu sou a favor da semi-profissionalização, mas é preciso termos estruturas sólidas para que se consiga com que estas associações tenham um meio de subsistência próprio. Talvez o futuro, não sei, vamos ver. E depois do que aconteceu a 15 de outubro, vem agora mais um verão, mais uma época de calor. Esta corporação, depois do que passou, está preparada para enfrentar mais um verão? Sim, o dispositivo vai ficar a funcionar normalmente. Posso dizer que, aliás, até se aumentou o dispositivo. Já foi feita a distribuição através do Comando Distrital de Operações de Fogo. Os bombeiros vão manter basicamente o mesmo dispositivo, aumentando em junho e em outubro com mais uma equipa. Agora, de resto, estamos preparados a intervir se não seja na nossa área de intervenção, seja na, portanto, nas zonas limítrofes ou até dentro do distrito. Até porque se fala que em Liberdade Hospital já não há mais nada para arder. Não, ainda há, não é bem assim, que ainda vai havendo, ainda há. Com as chuvas que houve, a vegetação tende, esta mais fina, tende a subir e crescer rapidamente, isto vai secar. As queimadas não controladas vai dar com que efetivamente o incêndio se progrida com uma intensidade, principalmente com a junção dos ventos. Portanto, isto vai haver sempre fogos. Não com aquela intensidade que se prevê, mas eles vão existir. Agora, o que eu vou fazer aqui é precisamente é reunir estas forças, portanto, uma vez que me deram estes grupos de intervenção. Não, vai-se tentar criar aqui uma formação de um grupo para que possa ter capacidade de resposta para o distrito. Aquilo que nós passamos aqui é muito mal se os outros passarem, por isso eu, se tiver a oportunidade de os poder ajudar, vou ajudá-los. Tenho todo o gosto em ajudá-los se efetivamente conseguir reunir estes grupos. Para já estamos conscientes que sim. E vou manter aqui um efetivo preparado a trabalhar no período crítico com a capacidade de resposta momentânea. Né? E a nível do distrito também vão poder contar comigo para essas situações. E de que forma a alteração do serviço de saúde no Conselho afetou a corporação? Mexer na saúde é sempre complicado. Falar sobre ela no Conselho de Orvalho do Hospital mais complicado se torna. Pois foi uma volta, foi um golpe fácil, foi uma volta em que deixamos de ter o serviço permanente e passa a ser liderado pelo COL do INEM, ou seja, todas as ocorrências que existem consideradas urgências e emergências, nós somos solicitados à casa do utente e a partir daí quem gere é o COL do INEM, é que manda ou para Coimbra ou para Arganil de acordo com as situações clínicas que se passam naquele momento. Deixa de haver gestão do espaço físico, o Centro de Saúde e a Fundação. Apesar de que a Fundação trabalha nos períodos pós-laboral, sábados e domingos e feriados, e o Centro de Saúde trabalha durante o dia, mas não é uma situação emergente. Portanto, trabalha com médicos de família, não é? E maneiras que não é que efetivamente o serviço tenha baixado, infelizmente, porque estas coisas ninguém deseja que fique doente para que outros possam sobreviver. Não, até foi complexo, porque eu tive que ter à retaguarda aqui uma série de meios disponíveis para abranger toda a minha área de intervenção e que não foi fácil. Tivemos que aumentar os recursos humanos, tivemos que aumentar equipamento e ambulâncias para que efetivamente permitisse ter capacidade de resposta. Digamos assim, enquanto antes tínhamos um espaço físico que controlava estas saídas, agora não, é aleatória. Há uma pessoa que está em casa que sentiu mal, a ambulância vai ao local, faz triagem e o código manda para Coimbra, diretamente. Portanto, não passa por nenhum destes espaços físicos que está agora a funcionar. Apesar de que a Fundação mantém um serviço pós-laboral e sábados, domingos e feriados, em que faz também essa triagem e encaminha para os locais certos. É importante que isso não deixe de funcionar.